961 no Bom Dia, informação em curso a Gulf. Pronto, cópia. 360 Galeão. 1941 no Cogino. 1961, autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva direita. Perfil da saída da El Leda, após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pesulu 10, após via a rota do plano de voo. 5-1-1-1 no transponder, o controle em 1-9-80, voo 1961. Correto, portão 10, reforço quando pronto, pressionamento pushback, voo 1961. Salve, Salvador, bom dia. Aqui é o Aviante Alfa Vitor, uniforme, PAC 3. Alfa Vitor e uniforme no PAC 3, prossiga. Bom dia, senhor. O Vitor Uniforme solicita autorização de reboque do PAC 3 para o Finger número 5. A intenção é do PAC 3 rebocar a nave até o portão 05 do PAC 1? Sim. Sente, reporte para o ingresso no pátio 1, no Alfa Victor Informe. Positivo, senhor. Obrigado, iniciando o reboque e mantendo o escuro. Gol 961, não, Sol? Gol 961, na escuta do Solo. Alfa Victor Uniforme, autorizado até o portão 105, agilize na medida do possível. Positivo, positivo, obrigado, senhor. O 961, coordenação da equipe de solo, segue a orientação da infraero devido obras, reporte para o táxi. Ok, solo, Avianca estacionado no Stinger, número 5. Obrigado, senhor. Até a próxima, Alfa Victor Uniform. Obrigado, senhor. Bom dia, amigo. Obrigado. Paulo Salvador, bom dia, 3171, posição 6, informação Gol, possível autorização para Guarulhos, boa saída. 3171, se tiver pronto a gente já paga agora, cópia. Pronto para cópia, 3171. 3171 autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda, após Leda voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Upper Zulu 16. 5121 no transponder, o controle em 1998, 3171. Autorizado no nível 360, decolando da 10 com curva direita, da El Leda, Leda direto Bridge. Intercepta Upper Zulu 16. 5121, transponder, 198 com controle da 3171, posição 6. Cotejamento correto, reporte quando pronto para acionamento, pushback da 3171. Reportará da 3171. Gol 961 para o táxi, 144 a bordo, alterna Campinas com 4 horas. Aliás, alterna Floripa, 4 horas. Sente o Gol 941, autorizando o táxi até o ponto de espera da pista 10. Táxi será via Pátio 1 e Táxi Índia. No ponto de espera chama a Torre, 18.95, com altímetro 10 no 2, com voo. Sete, táxi a Pátio 1. Táxi Índia, a torre é 1895, ajuste 10 no 2. Bom dia, aliás, já está daqui a pouco o Gol 961. Romeu direto Victor Charlie, Sierra November Bravo Uniforme, uma centena, formação em curso agora hotel. Confirme o pátio da pista que decola, por gentileza. Pronto, cópia. Papa Romeu direto Victor Charlie, autorizado Brumado, Sierra November Bravo Uniforme, nível autorizado 100, plana Yankee. A 1.80 milhas de Salvador, cancela e prossegue visual. Decola da 1.7, primeira curva direita, perfil da saída Arbor, após direto destino. 5.1.2.2 é o transponder e o controle em 1.9.8, Papa Romeu e Juliette Victor Charlie. Bom dia, Gol 9.0.93, chega da bom. Para o nível 06 bordo, Salvador alternado. Gente, para acionamento Itaxi chama a torre, 108.95, bom voo, bom início de semana, Juliette Victor Charlie. Fecho aí, papá, prossiga. Descendo para 3 até o gate 08. Sente, inicia e reporta para ingresso no pátio 1, aguardando autorização para ingresso no pátio 1. 1961, decola aos 30, chame controle 1198. 198, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol 961, cruza 1300, Sadael. Bom dia, Gol 961, passa para o radar, Sadael, subiu 360. Subindo ao 360, 961. Autorizaria o 961 direto Leda? Direto Leda, o 961. Obrigado. Sente manter a posição Alfa XV Papá. O 1865 na chegada bom, ofereça para 2000 pés, ajuste 10, 12, reporte localizador pistão 0. Bom, a temperatura aqui agora marca 25 graus, o azul 4040, mais um minuto cópia. O Alfa XV Papá mantém a posição, por gentileza. TAN-3, 1-7-1, eu sou? Na escuta, TAN-3, 1-7-1. Tem previsão do push, por gentileza? Gostaria, mas infelizmente não tem previsão ainda, TAN-3, 1-7-1. Sente, grato. Caraca. O Alfa XV Papá autorizado, ingresso, reporte finalizando no 08. Afirmo, pronto, cópia. Azul 4040, Salvador Bonfins, autorizado, nível de voo 340. Decola da pistão no zero, primeira curva direita. Perfil de série da El Leda, após Leda, voa direto posição bridge, onde intercepta a rota Upper Zulu 16. 5123 é o transponder, o controle em 1998. Azul 4040. Firmin Bridge, intercepta o Zulu no meia. Correto, 09 ao portão, é após quando pronto, pressionamento pushback. 1093, desça para 4000 pés, ajuste 1012. Até a chegada ao número 2, aproximação. Também pela agilidade, Alfa, que você papá, até a próxima. Então, 3597, informação em curso hotel, 360 Brasília, pronto, cópia. Então, 3597, autorizado Brasília, nível de voo 360, decolada pista 10, primeira curva direita. Perfil da saída Arbor, após Arbor voa a posição em Lefa, onde intercepta a rota Pesulu 17. 5124, eu transpondo, eu controlo em 1998, tá 3517. CIF frequência 125.1, alterno 3395. Fechamento correto, repouso quando pronto, pressionamento pushback 04, portal 3517. Gente, desça para 2000 pés, ajuste 012, chegada Conf, 1093. 2.1092. Sinal 962, bom dia. Hotel, informação em curso. A intenção é vitória da conquista 200. Pronto. Trip 9962, autorizado vitória da conquista, nível de voo 200, decola da pista 10, primeira curva direita. Perfil da saída Arbor, após Arbor, voa direto vitória da conquista. 5197 no transponder, o controle em 1998, trip 9962. Estou corrigindo a curva à direita. 743, após quando pronto, tracionamento pushback. O 9962 da trip. Localizador, Gono 865. Gono 865, Lince DDS, Chico Torre 118, decimal 95. Na torre 1895, Gono 865. Salvador, bom dia, Gono 865. ILS X-Ray da 10 no localizador. 65, informe trem de pouso baixado e travado, vento calmo. Reportar abaixado, travado, Gol 865. checado o Gol 9865. 8.65, pouso autorizado, cabeceira 10, vento calmo, vento variável com 2 pontos calmos. Autorizado, pouso na 190, boa noite, 8.65. LS, Colonel 093. 093, Livre LS, chame torre 118, decimal 95. 895, voo 9093. Para posicionamento, 3171, posição 6. Quadrante, equipe de solo, reporte para o táxi, 3171, 62, o portão. Reportará, 3171. Oi, Gol 9093, que ali é? 093, continue a aproximação, aguardando a pista livre, informe 3 pontos baixados e travado. Passarei. Boa noite, 865, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes, táxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, boa noite, 865. Índia Serra, baixar travado, Gol 9093. Pouso autorizado, cabeceiro 10, vento variável com 3 nós. Ele pousa 10, variável. 8865, ingressa Juliette, 02 ao portão. Juliette para 02, Gol 8865. Personagem para o tanque, Juliette Vitor Charlie. Cuidado 93, salas 48 direito no 219. Bom dia, táxi via Alfa, porte antes, táxi 6 Juliette. É, táxi lento, portão meia dúzia, é, sendo liberado nesse exato momento. Alfa, 2 Juliette, obrigado. Para o táxi, 3171, alterna Galeão, 0411, na autonomia 156, pode. Confirma apenas o POB? 151, pode. 411, dados copiados, são 3171. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Taxiway Índia. No ponto de espera, chama TOI, 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 2. 0 no 2, na altitude, 2895, a torre no ponto de espera da 1 no 0, via Índia. Bom dia. Alô, TAN 3597 no 04, pronto para pushback e acionamento. TAN 3597 aguarda no portão 04. Aguardamos. Azul 4040, coordenação aqui de solo, devido a obras nesse setor, segue a orientação da infraero, reporta táxi. Vitor Charles, autorizado táxi, ok? Uno 093, táxi via Alfa, Juliette, meia dúzia ao portão, Uno 093. Alfa, Juliette, meia dúzia, Uno 093, obrigado. TAN 3597, o solo. A sua escuta, prossiga. Coordenação equipe de solo, após 02 da companhia livrar agora a cauda, inicia no 04, reporta táxi, TAN 3597. Ativo autorizado, reportará para táxi, TAN 3597. Capitão 7, Vitor Charlie. Salvador, bom dia, TAN 3171, próximo, ponto de espera. TAN 3171, bom dia, linha decola cabeceira 10, vento variável com 039. A linha aí decola da 10, TAN 3171. O 4040 da Azul é porta iniciando. Do 4040 já foi informada a infraero, ok? Salvador, mais bom dia, eu tripe 4, hotel confere, informação em curso. Pronto, Cápio, nível 190 Aracaju. Afirmo, o senhor manda, e a saída é onde? Afirmo. Sente. Muito obrigado. Decolado 53, chame controle 1198. 198, TAN 3171, bom dia. Trip 5514, pronto, cópia? Trip 5514, Salvador Aracaju, nível autorizado 130, Golf 677 de rota, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Conde 0260, eu transpondo e o controle em 199, decimal 8. Trip 5514. 130 só corrigindo o transponder, é o 0260. Correto, reposto quando pronto, pressionamento pushback. Salvador, Xané 6211. Chané 6211. 6211 é o solo Salvador. Galeão 360, copia. Gente, ainda não tem o seu plano aqui, o 6211, confirma o BT, por gentileza? Galeão 360, mano, 0927. Gente, mais 5 a 10 minutos chega o plano aqui, assim que chegar a gente chama pra cópia. Saída para o Galeão tem prevista? Afirmo, Dael. Grato. Mas só Dael ou Dael Leda Bridge? Dael Leda Bridge. Tá joia, obrigado. Sente, reporte para o táxi. Para o táxi, o TAM 3597, 134 a bordo, 4 horas, Campinas. Confirmando Campinas 134 e 4 horas, o T3517? Afirmativo. Pronto para o táxi, 3517. Autorizado então até o ponto de espera da pista 10. Quando lá pronto, chama a torre 1895, altímetro agora 10, 13. Bom voo. Gente, nível táxi no ponto de espera 1895, obrigado, bom dia. Posicionado no perfil da arbor. Bom dia, Papa Romeu Juliette de Bocciali, contato radar, suba nível 10, sai da árvore até árvore, após direto em rota. Árvore para uma centena, Juliette Vista Charlie. Está livre da restrição de altitude? Está livre. E aí, obrigado, tchau. Bom dia, TAM 3597, próximo ao ponto de espera, pista 90, pronto. 3597, a linha mantém? A linha aí mantém, TAM 3597. O trip 9962 na escuta? Vitor Tchari, a ideal, radial ideal desse site é 270. Afirmativo, tia. É rota da presente, Vitor Tchari. Em rota para Brumado, Juliette Vitor Tchau. Livre decolagem de cabeceira 10, vento variável 139. Livre decolagem 10, 135, 7. 353, Galeão e 101 na bordo. 4040 da Azul, autorizado táxi até o ponto de espera, pistão 0, via Pátio 1 e Táxi Índia. No ponto de espera pronto, chama Torre, 198 decimal 95. E o altímetro agora marca 10, 13, Azul 4040. 1093. 00. Decolou 58, chame controle 1198, bom dia. 98, bom dia, obrigado. Controle, muito bom dia, TAM 3597, Arbor Elephant. TAM 3597, bom dia, contato radar, sai da Arbor, subou 360. Arbor 360, TAM 3597. Dois e um, um na escuta do solo Salvador. Eu ativo, na escuta. Plano já chegou, pronto pra cópia. Formação em curso agora, vai entrar a Índia com 1013 já atualizado, 1013 altímetro, pronto cópia. Eu ativo. Coxa, né, 62, 1130, Galeão, nível de voo 360. Decola da pista 10, primeira curva direita, precisa saída da El Leda após Leda. Voa direto, posição bridge, onde intercepta a rota Upper Zulu 10. 5143, eu transpondo, eu controle em 119, decimal 8, Coxa, né, 62, 1. Galeão 360, decola da 10, com curva direita da El Leda bridge, Upper Zulu 10. 5143. 198 ao controle, 6219. Cotejamento correto, 05 é o portão. Reporte quando pronto para acionamento e pushback. Tá, 3171, chame. Recife, frequência 1251, alterne 13395. Vai chamar a Recife 2533 na 53171. Bom dia. Bom dia. TAM 3597, só de voo de Elefa? TAM 3597, autorizado Elefa. Certo. Salve Salvador, bom dia, TAM 3290, TAM 3290, Recife 330 ao nível, informação em curso é a Índia, pronto cópia? Pronto cópia.